Pátio 3, autorizado, chama DAX. 3714, está autorizado, o direcionamento vai chamar para o DAX. Atamos de decolar da 17, atento a extra de turbulência, vento 180 graus, cono 2, né? Reparte iniciando. Solos 48, livre à direita, solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 4. Salvador, 648, Alfa, reporta aí, da Juliette. Alfa, chama pra Juliette, vou 64. Serra Tango, decolado ao 50, controle 120 decimal 8, bom voo. Aqui vou chamar o controle 208, grato. Fox Fox Zulu, 1 minuto pra cópia, só um instante. Fox Fox Zulu, bom dia, só um instante, cópia. 9648, Juliette, portão 1. Juliette 01, bom cópia. Exato, Serra Bravo, Índia, Lima. Via rota, uno mil pés, reclamagem da 17, curva à direita, via corredor axé. Transponder 0277, controle 120 decimal 8. Confirma a posição. Que sim, possível decolagem da 1-0, permanece curva à direita, corredor axé, Fox Fox Zulu. Ficou O cotejamento correto, hotspot Zulu, confirma o POB? 5 horas de autonomia, alterna palma, pronto para o caixa. Hotspot Zulu, confirma o POB? 4 a bordo, sanamento autorizado, hotspot Zulu, chama a torre para táxi, decolagem 1895, ajuste no 095. Pushback, acionamento azul 2772, parte 3, bom dia. 2772, aguarda, puxa acionamento. Aguarda. Azul 2714, confirma o POB. 2 para o puxa acionamento. 2794, confirma o POB. 57, 5 horas, economia, alterna palma, o azul 2794, livre táxi, até o ponto de espera da 10, via parte 3, parte 1 em Índia, no ponto de espera torre 1182195, ajuste no 095. Autorizado via parte 3, parte principal Índia, ponto de espera torre da pista 10, 1895, a torre, obrigado, senhor, ponte. Acompanhamento de nono para o posicionamento do Pro2. Aguarda, 6319, aguarda. Aguardando. O 2772 após o azul na calda pode fechar? Afirma. Graças. Alô, Salvador, bom dia, voo 9098. Passa o Mike, apertou o traço para o Galeão. 9098, bom dia, Mike, confere, prepara Dael Lederume aguardando cópia. Dael Lederume aguarda. Torre Salvador, voo no 62, estabilizado na LS X-Ray, no Zé. Voo no 621 no campo à vista? Afirmo. Voo no 621 no livre pouso 910, vento 180 graus, cono 09, altímetro no 0, no 5. Tiro um livre pouso no 0015, voo no 621. Pô, 2065, bom dia, prepara Dael Leda Motiva, aguardando o número 2 para a cota. Dael Leda Motiva, vai aguardar o voo no 0, aliás, 20, vem. Poxa, 6311, portão 2 autorizado, chama a taxa. Não, alinha e mantém o azul 2754. Sim. Código 9-0-9-8. Sierra Bravo, Golf Lima, DC Teirumi, AP9B857 até Mouso, nível 380. Decolagem da 1-0, curva à direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5136, controle 120, décima 8. Alfa da nível 380, Alfa da nível 857, pulso, direto da Leão. Israel Leda Irumi, pista 10, colheita posta, transpondo 5136, controle saída 1208, inimigo 3380, ou 9098. Cotejamento correto, gol 9098, chama pronto, porção 11. Paramos quando pronto, gol 9098. Salvador, gol no 621, livrou. Gol no 621, no Alfa, reportante da Juliette. Cidade de Alfa, reportante da Juliette, gol no 621. Salvador, 2772 azul para o táxi com 45 de POB, 4 horas de autonomia, alterna a vitória. O azul 2772 autorizar o táxi até a saída do PAT 3. Quem autorizaria a decolagem a partir da ponta? Sim, seria possível sim agora. Então, reporta antes da taxiway Alpha na taxiway Kilo. Boeing da Gol agora taxiando via Alpha. Et. Poderia reportar antes da Alpha para Kilo. O azul 2772, após a passagem do Gol, ingressa Kilo, Alpha, até o ponto de espera da Delta. No ponto de espera da Delta, chama a torre, 1895, ajuste no 0 no meio agora. Após a passagem, Kilo, ponto de espera da Delta. Obrigado, senhor, bom dia. 154 a bordo, autonomia de 4h30, alterna Galeão. Com quem foi o B? 154 a bordo. 154, direita via Índia, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0 no 6, ou chame 3 no 1. Permite ser autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da cabeceira 1-0, onde estou em 23, 63, 1-1. Bom dia. Vila Delta 2772. A linha decola da 1-0, vento 1-8-0 graus, como 5 nas. A linha decola, azul 2-7-7-2. Gol 2065, copia? Copia. Autorizado Serra Brava, Golf Romeo via Bezulu 1-0 até Taubaté, nível 360. Decolagem da 1-0, curva direita, Dael, Leda, Motino. Transponder 5135, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Bezulu 1-0, Taubaté. Decola da 1-0, na curva direita, da Elmeda Mótica, aciona 5-1-3, com controle 1-2-0, decimal 8, está pronto para o posicionamento no 1-0. Gol 2065, aguarda puxa, planejamento correto. Vai a mãe. Está em 1-3-0. Fox Lua, livre decolar, da 1-0, vento 1-9-0 graus, como 4-9. Gol 2065, portão 1-0, autorizado, chama táxi. Camarão táxi, gol 2065. Direito, não tem escuta, na tua condição de boa, tá 3896, passando então. Tá 3896, reinforme campo à vista. Reformando. vista, tá 3896. Número 2 no setor 9098, aguarda. Guarda. 3896. Boa condições de seguir via litoral em condições visuais? Gente, controle 120298 com voo. 1208, tirado com confirmando o vento 190 com 14? Tá, afirmo. Muito obrigado. Ajuste. 319 na linha, mantenha no zero. Pegar a área para ter que no zero, senhor. Meia, solo 04, livre à direita, solo 12, um decimal 1. Livre à direita, desolado, mano. 45, mantendo ativo, galhão. Sol 2065, livre táxi até o ponto de espera da 10, pátio Uni Índia, no ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste 10, 16. Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95. E ajuste no 0 no meio, voo 206. Confirmando para a habitação, está bom? Habitação. Bravo Torção, autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 2, 10. Decola da 17, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5132, controle opera 120, decimal 8. Zero 1, prossiga. Bravita Sango, perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Papai Uniforme Charlie Alpha. Juliette, Alfa, Mike, Oscar, Caju. Comprou a Sul, Guardião, reporte fora do solo, o vento é 190 graus, 13 nós. O ajuste no 0 no 6. Alinhado pronto, 6311. Livre decolagem da 10, vento é 190 graus, 13 nós. O ajuste no 0 no 6. Decolagem, 3896. Bom dia. Mantenha a posição da Juliette após o Boeing da Gol. Autorizado Juliette, portão 5. Após o Boeing da Gol, Juliette, portão 5, tá 3890. 19098, portão 11, livre, chama a taxa. Livre, chama a taxa, 19098. Para 1, visual fora do solo ao 07. Confirma somente o local de patrulhamento? Inicialmente pela região do CAB, centro da cidade, depois vai chamar para cruzar o aeródromo para seguir para o setor norte, região de Abrantes. Ciente. Agora da presente, chama controle 120.8, o ajuste é 1096, guardião 01. 120.8, guardião 01. Torre Salvador, bom dia, gol 2065. Ponto espera da 10, pronto. Mantém ponto espera da 10. Vai, mantém. Afirmativo. Aciona e chama táxi. Minha 3, 1-1, controle 1-208. Controle 1-208, na minha 3, 1-1, bom dia. Zero 65, a linha decola de imediato, sem parada? Afirma. Livre, vento 180 graus, 1-1 nós, o ajuste no 0-1-6, livre decolagem para o gol 2065. A linha decola de imediato, gol 2065. Tá bem? Eu vejo de 147, ou 9098. Autorizado, táxi até o ponto de espera da 10, Pátio 1, Índia, no ponto de espera Torre, 1-1-8, desse ponto 95, ajuste no 0 no meio, gol 9098. Pátio Índia, ponto de espera da pista 10, com a Torre 1-1-8-95, gol 9098, ajuste 16. Bom dia, 394. 394, continua aproximação, aguarda a pista ali. Cheque o trem? Ainda não. Gente, reposte o trem checado. Da Gol, livre pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 10 nós, ajuste no 0, no 6. Livre pouso na 10, observar. Confirma, já chegou o trem, 1394. Afirma. O Gol 2065, decolado aos 12, chama controle, 1208. Gol 1208, obrigado, Gol 2065. Dou 1184 pra cima. Bom dia, sua liberação. Existe? Bom dia, está de copa a informação agora, November. Licença, agora. Iniciar a decolagem. Firmo nível. Número 2 para cópia, só instante. No 098, manter ponto de espera do 90. Manter ponto de espera do 9098. 9098. Só perdão. 9098, mantém ponto de espera da 90. Mantém ponto de espera da fita 90, com 9098. November, Vitor, faça um cheque rádio por gentileza. Entendi que o seu pediu cópia, é o número 3 aguardando. Nós 098 ali mantém aguardando autorização de decolagem de imediato assim que autorizado. Gente, ali mantém aguardando, no 394 direito, no 211, solo 114, agilizando a liberação da pista por gentileza. Gente. Ao livrar o solo 211? Afirmo, no 211. Graça. Controle 120.8. Autorizando o município 370, da sala da 10, curva esquerda, curta de Amucaju. Controle 208, transponde de 5152, do gol 1184. Protejamento correto, chama pronto, portão 4. Marago 1184. Traço, bom dia, Gol 621, autorização, comboio. Bom dia, Gol 621, número 3 para cópia, preparada é o Lei da Morte. E aguarda. O 394 na escuta? Prossiga, Gol no 394. Autorizado táxi via Alfa, Juliette Gate 620. Alfa Juliette Gate 06, Gol 394. Oscar Juliette X-Ray, pronto, cópia. 099, eu ajustei no 0, 16, 10094. Cheque no 096, obrigado. Cheque o trem, 1094. Vai, chá pra lá. Já, Vitor Tango, mantém a cabeceira no 7. Controle 120, décima 8. Confirmando, mantém a cabeceira no 7, já, Vitor Tango. Mantendo, 17, bravo, Fernando. 1094, livre pouso 10, vento é 180 graus 099, hoje chino 096. 1016, livre pouso 10, gol 1094. 5 para assinamento e decolagem. Bom voo. 098, decolado aos 16, controle 1208. 208, obrigado. 208, obrigado. Muito intercortado, ok? No 621, copia? Vamos para a copa. Autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via Pêndulo 10, Cubá, via Pêndulo 6, segue conforme, nível 360. Decolagem da 10, curva à direita da El, Leda Motiva. Transponder 5160, controle 120, décima 8. São Paulo, nível 360, roda o pêndulo 10, propósito só pêndulo 16, pode conforme. Seguida da eu, Leda Motiva, curva à direita, transponder 5160, controle 108. Power Azul 5196. Agora sim, Sierra November Vita, autorizado conquista, conforme rota, nível 280. Decolagem da 17, curva à direita, árvore, elefa, após elefa, voa piló, após DCT. 5124, transponder, controle 120, décima 8. Mega Confirmo nível copiado. 180. Correto, confirmo PAT PLB. 4-5, 4 no PLB, no PAT 5, chama a torre, 1-1-8-9-5, para acionamento, táxi de decolagem, bom voo, Serrano, vendo evito, ajuste 1-0-9-6. Solo Salvador, gol no 094, Sebron. Gol no 094, alfa reportante da Juliette. É, desculpa, não entendi. Táxi via alfa, reportante da Juliette. Táxi via alfa, reportante da Juliette, gol no 094. Portão, informo que a 3 milhas da cabeceira, enquanto se a aproximação ombra 1 na zona do Brasil, após o visual com o mesmo, aguarde que o tráfego em questão ultrapasse o eixo da pista 1-7, após livre decolagem da 1-7, o vento é 1-8-0 graus, 1-0-9, o eixo 1-0, 1-6, fica atento às estrelas de turbulência do Embraer 190. Gol no 184, portão 4, autorizado, chama a taxa. Autorizado, chama para a taxa, gol no 184. A Vitor Tango, cheque vento é 170 graus 099, o ajuste agora é 1-0-6. Solo seria uma posição prevista para o voo 1-0-9-4? Afirmo, pode ingressar agora via Juliette, portão 1-1. Para o 11, via Juliette, obrigado. Azul 415196, next on your right side, the ground on the ground at 21, 121 the small underground frequency. Yes sir, 121, thank you. Bravo Victor Tango, decolado aos 21, à sua direita helicóptero da Polícia Militar não interfere na decolagem. Informamos que Aracaju já encontra-se com condições de pouso em instrumento, um teto de 3 mil. Thank you, Bravo Victor Tango. Confirmando a visibilidade de 3 mil. Controle agora 1208, Bravo Victor Tango, bom voo. Controle 1208, muito grato ao trabalho, Bravo Victor Tango. Direcionar Chame Taxi. Tomador, Guardião 01, sobre Itapuã. Guardião 01, autorizado cruzamento do campo da Presente, direto com Proa Norte. Reporte liberando o eixo de aproximação da 1-0. Reportará liberando o eixo 1-0-28, Guardião 01. Juliette X-Ray, táxi autorizado até o ponto de espera da base, poderia confirmar somente a autonomia? 62 no POB, confirma. O 5196, Juliette 8-1-0. Thank Juliette, take 10, Azul 5, 196. Thank you. Juliette, Azul 5, 196. Alinhar e manter o cabeceiro no zero. Alinhar e manter no zero, 1184. Confirmando, manter a posição 1184. A gente vai manter a posição 1184. Oi, Salvador, Guardião 01 no Cruz Oeste, 1028. A intenção é seguir no máximo 5 milhas, se possível, na escuta da torre. Afirmativo na escuta da torre, Guardião 01. Manter o setor norte sem interferir com a aproximação da 1-7 e eixo de decolagem da 1-0. Vamos descer o setor norte sem interferência ou não. O 1-8-4 fala que irá aguardar o ponto de espera. Dentro de mais 5 minutinhos irá iniciar a decolagem devido ao tráfego de pequeno porte. Transporte de inferno que decolou da 1-7 e realiza o mesmo perfil de saída, em nível bem inferior. Ele vai manter o ponto de espera 1-8-4. Ali mantém 1-7, Oscar Juliette X-Ray. Salvador, Oxanero 6312, estabilizado final de ALS. 6312, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização, 6312. Autorizado até o ponto de espera da Papá, reporte pronto. Mantenha a cabeceira 1-7, a aeronave da Oxané passou o marcador externo em 1 milha. Oxané 6312, livre pouso, pistão 1-0, vento é 180 graus, 1-0 nós, hoje show 1-0 no meio. Livre pouso na 1-0, Oxané 6312. tem ponto espera da sua parte, já nos amigos. Oscar Juliette X-Ray, livre de decolagem, confirmando. Mantenha a posição e aguarde. Confirmando livre decolagem. Livre decolagem da 17, ventão 70 graus. 1-1-1, nós, hoje, no 0, no meio, fica atento à esteira de turbulência do Airbus 320, que usou o eixo de decolagem da 17. Gol 1-1-1-8-4, alinhar e manter o 1-0. Alinhar e manter o 1-0, 1-1-1-8-4. Chanel 63, 1-2, solo 2-9, direito no 2-1-1, solo. Direito no 2-1-1, 63, 1-2. A 9B Victor ali, mantém no 7. X-Ray, decolado os 29, controle 1208. 1208, Oscar Juliette X-Ray. Pronto. Oxo 6312, bom dia, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette X-Ray. Oxo 6016. A sua esquerda, helicóptero da Polícia Militar, mantendo 500 pés, litoral norte, não vai interferir com a decolagem. Prédio autorizado a decolagem, 1096, da 10 da hora, perto do Salvador, gol vem a 48, informação não vem para a projeção, Mateo. E48, November, confere, autorizado, Serra Bravo, Mike Oscar, via Berzulo, no site, segue conforme. Nível 350, decoladão no zero, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5173, controle 1120, decimal 8. Autorizado, Marcelo, nível 350, decoladão no zero, curva à esquerda, perfil Puca, Jamo, Caju, autorizado, 1170. 5173, aciona 1208, é o controle, gol 648. Correto, gol 648, chama push, acionamento no gate 1. Tá pronto pra posicionar, gol 648. Aguarda. Aguarda. Oxa 6312, ingresso a Juliette, gate 4. Juliette, gate 4, Oxa 6312. Controle 1208, bom voo. 208, gol 1184, bom dia. November Victor, vento é 180 graus, 17, nós, o ajuste no 0, 16, livre decolagem da 17. November Victor. Forma um tráfego de pequeno porte, seguindo na saída coral, então, Charlie 402, não vai interferir na sua decolagem. Salvador, Guardião 01, quando possível, tentando retornar para a pública parte do Brasil. Sim, ciente. Chove agora um pouco sobre o campo. Confirme se está visual com a pistola 7 e parte do Brasil. Afirmo. Ciente. Tem uma aeronave agora decolando, é um Charlie 550, é um 17. Aproxima direto parte do Brasil, porte solo controlado. O vento é 190 graus no 5 nós, hoje no 0 no 2. 10-0-1-2, portará no solo controlado, parte do Braé, Guardião 01. É November Victor, decolado aos 34, chama controle agora, 1208. 1208, November Victor. Só um minuto no 648. A aeronave da companhia está no 9. Ela vai passar a cauda do senhor e após eu libero, ok? Não tem, me escuta. Voo 1621 também 184, alternando galeão, autonomia 0410. Omega 21 no contorno ao pátio Índia e Alfa, ponto de espera 102.95, altímetro 1.016. Estante, pátio Índia e Alfa, ponto de espera 102.95, com 1.016, gol, com o número 21. Bom dia. O senhor está condicionado. Assim que o tráfego da companhia passar a cauda prosseguindo para o ponto de espera, tem livre posto de Amitaco. Sim, pode a companhia inicia, chama para trás, companhia está preso. Decolada 1-0, venta 1-9-0 graus, 1-5 nós, 8-1-0, no meio, pistão 1-0, molhada. É, só precisar a minha e decolar 1-0, gol no meio dele. 1621, decolado aos 39, controle 1208. 308, bom dia. Voo 648 para táxi, 069 a bordo, antena Recife, 2h03. Já é Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1016. 16 e Alfa, 18.95, espera, Voo 648, bom dia. Ligou 1648, quanto espera da pista 10, pronto, boa tarde. Gol 1648, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 142, 810, no meia, pistão no 0, molhado. Sim, se alinha e decola, pistão no 0, gol 1648. Salvador, bom dia, Gol 395. Dino 395, prossiga. Nossa, é ABC, é 1405. Quando possível, toma na sua escuta para autorização do plano para São Paulo Congonhas. Eu já possuo autorização, está pronto para cópia? Tá, por favor, na sua escuta. Autorizado para Congonhas, 360 ao nível, decola da 10, cumpre o perfil da saída da Hélio e da Motiva. Intercepta Pezulu no 0, Pubasa, Pezulu no 6, Bravo Hotel Zulu conforme. Após decolagem, curva direita. Aciona 5412 no transponder e o controle 120 decimal 8. Autorizado São Paulo no nível 360, decola da 10, da Eula Leda, ótima. Peruíce no 0, Pubasa, Pezulu no 6. Bravo Hotel Zulu, conforme o plano, decola com curva direita, transponder 5412 e o controle Salvador 1208, Gol 395. Gol 395, a sua primeira aerovia é a Upper Zulu 10, ok? Upper Zulu 10. Protejamento correto, sempre quando pronto para o posto no 62. Espera. 5648, decolado aos 45, controle 1208. 108, bom dia, Romeo 648. Romeo Charlie X-Ray. Romeo Charlie X-Ray, prossiga. Na final da 17, ainda não falo. 7, enquadre-se na final da 17, aguarde instruções, programa 360 pela esquerda, sob a vertical da RMA. Tem conhecimento do aeródromo do hangar da RMA? Sim, senhor. Você tem conhecimento do hangar da RMA? Negativo. É um heliponto que tem na terceira milha da final da 17. De qualquer maneira, na terceira milha, o programa espera-se pela esquerda. Torre Bonotec 39, bom dia. 1739, continue a aproximação, confirmando livre pouso no 0, vento 190 graus, 149, ajuste no 0 no meio. Livre pouso, pistão no 0, uma olhada. Livre pouso no 739. 360, tu decola da 190, comprometido a saída da Eule e da Mótiva, intercepta a Upper Zulu no 0, de base Upper Zulu no 6, bravo até o Zulu, conforme. Após decolagem, curva direita. 5411 é o código transponder e 120.8 é a frequência do controle. Interferir suave com a sua aproximação, o tráfego mantendo no pé. Ciente no 739. Saída 7.8 do azul. 5197, corrigindo o transponder, 5411. 411. Chame quando pronto para o Puxinho 10, obrigado. Obrigado, vai chamar. Uno 739, confirme se já está visual com o campo. Negativo. A gente poderia confirmar o teto quando eu estava? Assim é bom. Charlie X-Ray, da presente ingresso final do 17, avisando manobras.